Pronto, espera aí que chegou mais um áudio aqui do deputado Vladimir. Espero que não seja o gemidão do Zap, né? Estamos aqui no Palácio do Planalto, deputado, assessores, ministros. A vitória do povo brasileiro, minha gente. Maioria absoluta. Deus e Michel Temer, com a sua biografia, a sua história, mais uma grande vitória, graças foi, a Deus. Foi, Vlad, uma vitória significativa, porque afinal foi a maioria, mais da maioria absoluta. Não, é bem pior. É o deputado Vladimir conversando com a tatuagem, quer dizer, com o Temer, dizendo que foi Deus que fez ele vencer e não bando de deputado que, olha, chega, né? Vamos em frente, porque chegou a hora. Graças a Deus. Nós. É o nosso time. A turma Michel Temer. É Deus no comando. Vencemos! A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. Sete a um da semana, aqueles menos de 7% de popularidade, mas que servem para garantir maioria de mais da metade dos deputados na Câmara. Não é incrível? Sete notícias que são bem piores que voto de deputado e gol da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Então senta, relaxa, porque o massacre vai começar. Um. É uma semifinal. Escanteio o cobrador na ponta direita, ele curva para a área. Emendado, entrou! Müller, da Alemanha, sem marcação, ele botou a bola no barbante. E o jornal Folha de São Paulo publicou na quinta-feira que durante a votação da denúncia contra Michel Temer, num cantinho do plenário da Câmara, o ministro Antônio Imbassaí e o deputado paulista Beto Mansur faziam um corpo a corpo com os indecisos, tendo na mão uma lista com emendas e liberações. Bom, a estratégia foi chamada de balcão de negócios pelo jornal, que afirma que pelo menos 20 deputados foram convencidos. Imbassaí e Beto negam. 2. Bola pra Mille, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou e entrou. Da Alemanha! Camisa número 11, Marcos II. E parece mentira, mas não é. O Rio de Janeiro tem um deputado federal presidiário, Celso Jacobi, do PMDB, que está preso na Papuda, em Brasília, mas tem autorização para trabalhar no Congresso durante o dia. Bom, na quarta-feira, devido à votação, né, que se estendeu pela noite, Celso Jacobi teve que atrasar sua volta à penitenciária, que aconteceu depois do horário determinado pela Justiça, mas tudo certo, porque foi por um bom motivo, né? Ele votou a favor do Temer. Viva! 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E uma das chaves para entender por que tantos deputados votaram com fervor a favor do governo está em matéria publicada pelo portal G1 na quinta-feira, revelando que o governo federal está abrindo mão de mais de 11 bilhões de reais em arrecadação pelos próximos 15 anos com perdão de juros e multas a ruralistas e também com mudanças no pagamento de uma alíquota de contribuição. E como muitos deputados são também proprietários de terra, então só fazer a ligação, né? 4. Meu procurou, atirou, entrou! É o quarto gol, uma chinelada. Aqui no estado, a Gazeta do Povo noticiou na sexta que o governador Beto Richa enviou o novo pacote de ajuste fiscal à Assembleia Legislativa, um pacote aí guardado a 7 chaves, porque 2 dos projetos, segundo o jornal, teriam relação direta com os servidores que foram alvos, né, de críticas do governador, que disse que as demandas infinitas e insaciáveis do funcionalismo podem quebrar o estado. Será que é isso mesmo que quebra o estado, governador? 5. É De novo fácil, fácil aos 29, 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E os principais meios de comunicação do Brasil repercutiram na segunda a descoberta de que empregadas domésticas e babás oriundas de países como as Filipinas eram mantidas em regime análogo à escravidão em condomínios de alta renda em São Paulo, sofrendo aí, em muitos casos, maus tratos e até passando fome. Agora, o que mais chama atenção é isso, né? Essas empregadas estavam a serviço de pessoas que, teoricamente, têm dinheiro, empresários e coisa e tal, pois se é assim que acontece em casa, imagina as empresas desses caras. 6. Montou, virou, a bola esperada, entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha. Já uma pesquisa da FGV, divulgada na segunda, aponta que mais de 50% das brasileiras ouvidas foram demitidas de seus empregos no período de 2 anos após o retorno da licença maternidade. Inclusive 10% delas tendo sido demitidas já no segundo mês depois da volta ao trabalho. Caramba, né? Ações de fiscalização empreendidas pelo Ministério do Trabalho são consideradas insuficientes para coibir esse tipo de prática, que escancaram em questões relacionadas à desigualdade, né, de gênero no que diz respeito ao trabalho. 7. Olha a descida, o chutão, entrou! Alemanha 7, Brasil 0. E a pá de cal de hoje vem de Minas Gerais, com o goleiro Bruno. Goleiro Bruno, condenado aí pela morte da iguaçuense Elisa Samúdio, sendo autorizado pela justiça a participar de atividades sociais como forma de redução da pena. O problema é que as tais atividades sociais incluem, por exemplo, dar aulas de futebol para crianças e adolescentes. E aí, já imaginou seu filho treinando lá com o Bruno? Não? Sei lá, né? Já pintamos o 7, agora vamos ao gol do Brasil. 1. Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. E o nosso golaço de hoje, já falamos sobre isso no programa, vem do turismo, com um excelente momento vivido pela atividade na Terra das Cataratas. No Parque Nacional do Iguaçu, a marca de 1 milhão de visitantes foi alcançada no sábado passado, 19 dias aí antes do ano do recorde, né, que foi 2015. Já na usina de Itaipu, a alta de visitantes no mês de julho foi de quase 28% na comparação com o ano passado. Já o Parque das Aves teve em julho simplesmente o melhor mês de todos os tempos no atrativo, com 114.678 ingressos vendidos, e que assim continue, né? Com cada vez mais turistas, cada vez mais gente aí girando, cada vez mais dinheiro e empregos na economia aqui na Terra das Cataratas. E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica neste sábado, 5 de agosto de 2017. Eu sou Guilherme Wojciechowski, em nome de toda a equipe Transamérica.